Se soubesse quem eu sou, morreria de desgosto. Se ela soubesse o que eu faço com você, nem mesmo eu, às vezes, consigo entender. Ela tem jeito de pantera, tira a roupa na janela enquanto eu pingo no seu corpo. Será de vela. Sexo e bebidas, gosto de misturar. O inferno é o